João capítulo 2. Glória a Deus. Amém, queridos. Pode continuar aí. João capítulo 2. Glória a Deus, porque nós estamos na casa do Senhor. Amém. Fala no versículo 1. Todos acharam? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E formada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Nós sabemos que na vida de Jesus, quando ele foi, vamos dizer, comissionado, né, a estar aqui nessa terra, ele entendeu que ele precisava se consagrar para isso, se separar para isso. E lá em Mateus 4, nós sabemos que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. E ali, então, é a partida, é o início do ministério de Jesus. E nesse episódio aqui, é o primeiro milagre que Jesus realiza. É a primeira manifestação de que ele realmente era o Filho de Deus em terra, na carne. Ó, pode vir aqui, que aqui a coisa pega. E nesse episódio, era um casamento. Como pode acontecer uma tragédia num casamento? Eu sei que acontece, né? Quem aqui já casou sabe que não fica 100%. Sempre acontece uma nhaca, sempre tem alguém para boicote no seu casamento. Viu, Guizão? Se prepara que vai ter boicote. Eu, então, sonhei durante a minha vida inteira com um canhão. A estrela vai entrar. Olha, nem naquele dia Deus me deixou ser a estrela. Eu lá atrás, assim, o menino, eu olhava para onde que tinha que ter a pessoa que só tinha a função de mexer no canhão, não estava na função. Aí eu olhava assim, cadê o menino? E a música? Olha, só Jesus na causa. Eu contratei uma banda, né? Era bacana a banda até, né? Aí, cadê a música para eu entrar? O rapaz da banda ficava assim: tã, E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí ele, tã, tã, tã. Eu, não é isso. Aí, na época, o Manuca, né, subiu para tocar. E eu olhava assim, aí eu falava, meu Deus, mas e o canhão? Aí eu entrei sem o canhão. Aí, depois que eu estava lá na frente, o menino senta no lugar. Eu olhei e falei, mas céu, não presta para nada mesmo. Isso daí nem para nem para ficar num canhão, assim, ó. Porque nem tudo dá certo numa cerimônia. Quem aqui já passou pelos sufocos do casamento? É, não dá certo. Se eu ver aqui, tem cada uma que dá de... Próxima vez é do Guizão. E nesse casamento em especial, estava alarmada uma grande tragédia. Porque era uma festa onde os judeus comemoravam por semanas. Muitos casamentos duram semanas, 7 dias. E tem toda aquela programação e todos os convidados. E toda aquela agitação da cidade. Imagina, Caná da Galileia. E então, vamos que vamos, até Jesus. E eles... Hoje tem um casamento muito especial. Nossa! Oh, Pedro, como você está elegante. Olha, nem parece aquele burro chucro que anda comigo, né? Tá galante, né? Oh, vamos que vamos. E eles entram naquela festa. Só que nos bastidores, ao invés de estar acontecendo motivos de alegria e motivos de festa, está sendo anunciada uma mensagem de uma grande tragédia. Só que para Jesus Cristo, o motivo de uma grande tragédia é um sinal maravilhoso para que ele possa entrar e possa reverter essa tragédia em um testemunho maravilhoso. Que é exatamente isso que ele deseja fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. Usar daquilo que muitas vezes o inimigo está preparando para a tua vida. Para que seja uma tragédia, para que seja uma destruição, para que seja um motivo de tristeza, de vergonha, de humilhação. Ei, Jesus Cristo, ele está aí e ele vai transformar a tragédia em um grande e poderoso testemunho na sua vida, em nome de Jesus. Tem até uma música, né? O que me era... Ô, oh, Jesus, o que me era de... o que era luto agora... Faz tempo que não canta essa, hein? É, o que era luto agora é motivo de festa. Então, andar com Jesus, estar perto de Jesus e o convidar para que ele faça parte da nossa vida... É um grande sinal de que ainda no nosso natural estejam acontecendo as coisas desfavoráveis. Ainda que estejam acontecendo as coisas que não estão indo para frente, que aos teus olhos humanos estão fechadas, impossibilitadas. Jesus Cristo está na sua caminhada, abrindo os teus caminhos para que você possa passar por meio de qualquer dificuldade. E que muitas vezes... O inimigo coloca um gigante. Quem aqui já viu uma grande luta da sua vida? Maior do que era a luta. Talvez você está aqui nessa noite. Dessa maneira. Enxergando uma luta. Que nem é tão grande assim, mas que o diabo está fazendo com que ela seja um monstro. Para que você possa desistir. Para que você possa desistir de sonhar, de acreditar. Para roubar a sua fé. Para minar os teus sonhos. Mas nessa noite, Jesus Cristo, ele nos traz a convicção de que ele está em nós. E Ele opera os milagres necessários na hora certa. Então começou aquela euforia toda. E acabou o vinho, acabou o motivo da alegria daquela festa. Mas quem disse que o motivo daquela festa era o vinho? O motivo daquela festa era Jesus. E Jesus já estava naquele lugar para suprir não somente uma pessoa, não somente um noivo, mas suprir a todos daquela festa. A todos daquela festa Jesus Cristo estava para suprir, não com o vinho que este mundo dava, mas o vinho que vinha dos céus. Acabou o vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus! Mulher é tão desesperada, né? Mulher é tão ansiosa, né? Quem aqui? Tem uns homens também que tem um probleminha assim, vai. Tem um probleminha. Tem uns homens que são, tem uns probleminhas de ansiedade. Acabou o vinho, Jesus! Às vezes ainda tinha assim, ó. Então não acabou, né? Mas para Mari, já tinha acabado com tudo. E aí, olha, Jesus, que tenho eu contigo, mulher, a minha hora ainda não chegou. Porque Maria estava na humanidade carnal dela. Maria não estava caminhando na dimensão que Jesus caminhava com o Espírito Santo. Então ela estava enxergando aquilo já como uma grande tragédia. Jesus, acabou o vinho. Era diferente se ela falasse: oh, Jesus, acabou o vinho, mas olha, o milagre está nesse lugar e eu já posso enxergar que tudo isso daqui está mudado, está diferente. Jesus Cristo em nenhum momento da sua vida se desesperou pelo impossível. Ele desistiu. Ele deixou de acreditar. Sabe por quê? Porque os olhos de Jesus não estavam naquilo que é dessa terra, mas os olhos de Jesus estavam fixos em um Pai que não tinha hora, não tinha momento para operar. E ele sabia que a hora dele não era chegada. Sabe de uma coisa? Tira a ansiedade do seu coração, tira a preocupação do seu coração, tira o medo do seu coração, gere nessa noite aquilo que Jesus Cristo tinha gerado dentro de si, a convicção de ter aquilo que hoje aos meus olhos eu não estou vendo, mas eu já tenho pela fé, eu creio pela fé que o impossível já aconteceu. Jesus Cristo não tinha uma caminhada humana, carnal, mas a caminhada de Jesus era no Espírito, então ele já via, ele já acreditava. Olha, não importa aqui o que está acontecendo, traga aqui uns potes com água, porque eu sou aquele que vocês estão esperando na vida de vocês, porque eu sou aqueles no qual vocês precisam na caminhada de vocês. Sabe o que, Jesus, ele fala para você nessa noite? Você tem buscado em muitas coisas, você tem buscado muitas estratégias, muitos planos, mas o que está faltando na sua vida é o vinho novo que é Jesus, o vinho novo que vai dar sentido à sua vida profissional, ao seu casamento. Sabe do que você está precisando? Que Jesus seja convidado para a sua vida. E o motivo de alegria vai vir. E a paz vai chegar e vai entrar. E a esperança vai vir. Porque Ele é o que você precisa nessa noite. Por que estáis ansiosos com aquilo outro? Ei, Maria, por que, você está se desesperando tanto? Se eu sou aquele que estou aqui para operar milagres, por que os nossos corações ficam tão abatidos? Por que, a gente deixa de acreditar tão rápido? Se é Jesus que vai fazer todas as coisas. E se é Jesus que está neste lugar, Ele operará milagres, sinais e maravilhas. E Ele já está operando milagres. Os potes que estão sendo, que estão precisando de mudança nessa noite, na tua vida, estão sendo preenchidos com a alegria do Senhor, com a paz de Jesus Cristo. Aquilo que está te faltando se chama Jesus. E Ele vai entrar, e Ele vai invadir, e Ele vai fazer com que os milagres aconteçam na sua vida. E eu não estou falando de milagres, aquilo, outro, tanta coisa dessa terra. Eu estou falando aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não veio no seu coração, é o que Ele tem preparado para que você viva algo sobrenatural, algo que vem do Pai das Luzes para a tua vida. Ei, eu estou aqui para operar milagres. Jesus Cristo, Ele via oportunidade em toda e qualquer situação para ver a manifestação de Deus. Aproveite essa situação que você está passando para que você veja a manifestação de Deus através dessa situação. Porque o vinho que Ele nos dá é melhor. Como pode? Agora que tinha que vir o ruim, você mandou o bom. Porque Ele nos surpreende. Porque Ele nos capacita a viver aquilo que nós não esperávamos viver. E se nessa noite você decidir crer e olhar para as áreas da sua vida, e olhar para a situação que hoje você está vivendo, e falar: Jesus é o único que dá sentido à minha festa. Jesus é a única coisa que vai mudar, que vai manifestar, que vai trazer de volta, é Jesus. Se nessa noite você falar: então Jesus, entra na minha vida. Vem fazer parte daquilo que o inimigo está planejando ser uma tragédia. Esses noivos aqui, eles viveram o que nenhum outro casamento havia vivido. Porque Jesus estava naquela festa. E aquilo que era para ser tragédia, Jesus foi tão bom que manifestou o impossível dele. É impossível? Está aí. É aonde Jesus quer entrar. É só Jesus que pode fazer? Está aí. É um grande sinal. É um grande passo para que Ele possa entrar hoje. E dar sentido à tua festa. E dar sentido à sua vida. E dar sentido a essa situação. Então que Ele venha. Então que Ele manifeste. Que Ele entre nessas áreas que hoje me atormentam, me tiram a paz, me deixam entristecidas, me deixam angustiada. Que Ele venha e manifeste o reino dEle sobre a situação. E que eu veja o favor dEle sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a tua família. Que você veja a manifestação dEle. Que você veja o estender do favor dEle. Talvez você olhe e você fale: poxa, mas eu não sou merecedor, mas ninguém é merecedor. Mas mesmo assim Jesus Cristo vem. E Ele vem para te estabelecer com vitória em nome de Jesus. Com vitória em nome de Jesus. Sabe por quê? Deus quer mudar a sua vida. E através da sua vida, reconhecerem que há um Deus sobre você. Reconhecerem que você serve a um Deus que é poderoso. Que é poderoso e que já fez. Você nessa noite pode levantar a sua mão e pode declarar: Jesus Cristo, vem, pode vir nessa área da minha vida nessa noite. Jesus Cristo pode vir e pode manifestar o teu milagre nessa noite. Pode manifestar a tua cura na minha vida nessa noite. Jesus Cristo, Ele quer estender o favor dEle neste lugar. Ele fez uma aliança com você. Ele fez uma aliança comigo. E Ele declarou, eu sou o vinho. Eu sou o vinho. Oh, em nome de Jesus, eu sou aquele que você precisa. Ora, calabashuri ere calabaz, Ele é o cálice e a nova aliança. Oh, em nome de Jesus, Ele nos dá essa condição de bebermos dEle. Oh, e de sermos mais que vencedores em toda e qualquer situação, como declarou o apóstolo Paulo. Oh, em nome de Jesus, Ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer e dentro dessa aliança, você vai ser surpreendido. Você vai ser surpreendido. A tua casa, a tua família, oh, todo o poder da enfermidade que está sobre a tua vida, sobre os seus entes queridos, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, toca pelo poder dessa aliança com cura, toca com o poder da regeneração, trazendo vida onde há morte, trazendo alegria onde há tristeza, trazendo consolo onde há choro. Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua igreja nessa noite, que eles vivam um tempo de festa, de regozijo, ainda que o inimigo esteja planejando situações de morte, de tragédia, de vergonha, de separação, de destruição. Nós declaramos, Jesus Cristo entra, Jesus Cristo entra na nossa vida, muda, muda situações hoje, muda as famílias, muda os relacionamentos. Você que está com o seu esposo ou com a sua esposa, dê a mão para ele em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, comece a clamar por vocês, pela sua casa, pela sua família, para que vocês provem do vinho novo que é Jesus, para que Ele venha restaurando, para que Ele venha edificar a sua casa sobre a rocha. Ora, calabashuri ere caralabalabás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Ora, calabalabashuri ere caralabás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, calabashuri ere caralabás. Em nome de Jesus. Você que está aí com a sua família, comece a pedir, Senhor, nós somos a família bendita nessa terra. Roxaracalabaxúria, nós te convidamos na nossa família, nós te convidamos na nossa casa, converte os filhos. Oh, Deus, em nome de Jesus, renove a aliança com a sua esposa, com o seu esposo nessa noite. Oh, xaracalabaxuri erecaiaralabás. Em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Oh, Deus vai transformar a água em vinho na sua vida. Deus vai reverter as situações na sua casa. Deus vai transformar a sua vida. Oxaracalabaxuri erecaralabás. Você que é jovem, levante as suas mãos. Deus vai transformar a tua vida do água para o vinho. Oxaracalabaxuri. É a transformação que vem de Deus. É a transformação que vem do altar de Deus. Talvez você busque ali ou aqui, mas a transformação vem de Deus para a sua vida. Ora, calabaxuri ere caralabás. Endireita os caminhos tortuosos. Endireita, Senhor. Endireita, Senhor. Endireita, Senhor. Oh, faz um milagre no qual nós não esperamos para este tempo. Faz um milagre, Deus. Faz um milagre dentro de nós. Faz um milagre dentro de nós. Transforma-nos, Senhor. Transforma a tua igreja. Transforma o teu povo. O Senhor é o cálice da nova aliança. Nós bebemos de ti nessa noite. Roxara calabashuri ere caralabalabalabas. Shuri ere caralabalabas. Eu libero vida. Eu libero vida. Libero vida sobre a tua casa. Libero vida sobre a tua família. Libero vida sobre os hospitais. Eu libero vida, Senhor, sobre aquele que está enfermo. Roxaracalabalabá, sobre esse jovem. Eu libero vida, a vida de Jesus. Tu és o nosso cálice da nova aliança. Nós bebemos de ti nessa noite, Jesus. Sacia a nossa sede. Sacia a nossa sede. Ora calabalabalabá, churiere caralabá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora calabalabashuri ere caralabas. Você que ora em novas línguas. Oh Deus. Roshiri ere caralabalabalabas. No impossível. É onde o nosso Deus, ele se manifesta. É no impossível. Talvez a sua vida seja uma vida de impossibilidades. As portas estão sendo abertas. Roxaracaiaralabalabalabás. É chegado o tempo de você entrar por essas portas. Choque ere caralabalabalabás. Oh Deus. O nosso Deus, ele não tarda e ele não falha. Ele se manifestará no tempo certo na tua vida. Chora calabalabás. Chore caralabalabalabás. Há esperança para você, diz o Senhor. Há esperança para a tua vida, diz o Senhor. Oh, é chegado a transformação dele na tua vida, de dentro para fora. Era calabashuri, ere caralabalabalabás. Choque, ere calabalabalabalabás. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. O Senhor já chegou neste lugar. Cremos que o Senhor já chegou neste lugar. Cremos que o Senhor já chegou para essas famílias, para esses jovens. E o Senhor já está manifestando o seu reino. E o Senhor já está manifestando a tua vontade. E o Senhor já está manifestando os sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Aleluia, aplauda o Senhor. Ora, calabalabá, chore, caralabá. Ora, calabalabá, chore, caralabá. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. De Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus, nós viveremos os milagres de Deus. Tem sido planos de tragédia, é o tempo do milagre, é o tempo do milagre. Aos meus olhos é uma tragédia, mas assim ó, é o tempo do meu milagre. Porque Jesus está comigo. porque Jesus está comigo, porque Jesus já chegou neste lugar, porque Jesus já chegou na sua vida, e Ele já transformou as talhas que estavam com água em vinho. Ele é o cálice da nova aliança. Aleluia. Eu estou firmada na nova aliança que é Jesus. E já houve transformação. Você vai trazer o seu testemunho em nome de Jesus de transformação na sua vida. De coisas inesperadas, daquilo que você não esperava em viver para este tempo. Em nome de Jesus, o Senhor está alcançando a tua vida nessa noite, te está estabelecendo. Em nome de Jesus, te estabelecendo nessa terra, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela está sendo liberada para que você vá e para que debaixo dessa palavra você prospere. Ora, calabashuri erecaias, em nome de Jesus, levanta os teus olhos e pode começar a enxergar, pode começar a ver as estrelas nos céus. Pode começar a enxergar as estrelas nos céus. Pode enxergar as estrelas nos céus. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, amém, queridos? Nessa noite eu queria te convidar, debaixo dessa palavra, que você traga o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor. Às vezes nós reclamamos. Poxa, porque isso não muda? Porque isso, aquilo não muda? Porque a minha vida financeira nunca vai para frente? Porque eu nunca recebo aumento salarial? Porque eu nunca sou promovido? Porque eu nunca sou agraciado? Você fica que nem tem um nome da Marília, Maria Gabriela, sei lá. Tô ruim disso daí, né? Maria Gabriela? Eu nasci assim. É, isso aí. Oh, Jesus, eu não queria cantar, mas tudo bem. Aí você fica que nem a Gabriela. É pequenininha, pequenininha. Mas você não se posiciona em viver a palavra de Deus, meu irmão. Você parece a sanguessuga. Me dá, me dá, me dá, me dá. Sabe a sanguessuga, né? Aquela negona assim que... E fica lá. Ô, querido. Tem a parte de Deus e tem a sua parte, a minha parte. E ninguém é ignorante aqui para saber do que eu estou falando. Eu estou falando de dízimo, de aliança. Eu estou falando de uma oferta, aliança. E chegou o tempo de você entender o seu papel com responsabilidade. E parar de ficar cobrando milagre, milagre, eu preciso, milagre. Queridão, põe a mão no seu bolso. Cadê a sua aliança? Cadê a sua parte na casa de Deus? Vocês sabem onde que está escrito? Onde que está escrito? Malaquias 3:10. É a teoria da pastora Flavinha? Não, eu não tenho teoria nenhuma. Eu tenho a palavra de Deus que eu preciso falar para você, se você não sabe. Eu tenho aquilo que Deus te fala. Você faz prova de mim? Você coloca na minha casa? para você ver se as janelas dos céus não vão se abrir sobre você. Mas sabe qual é o nosso mal? Dá ainda daquele jeito, né? Ai, 10% do meu salário. Oh, que salário. Salário de 100 reais. 10 reais. Ai. Dá com pesar no coração. Já dá com tristeza. A palavra fala assim, ó. Não dá com tristeza. Porque não rola. Se vai entregar, entrega com alegria. Hein? Com sorriso. Ó, lá na África são 3 horas só de entrega. De dízimo e de oferta. E dentro de uma miséria. E eles vão lá. Porque o Senhor é bom. Eu acho que eles repartem as moedinhas em várias. 3 horas. Porque eles reconhecem. Além de dar com pesar, aí é barganha. Eu vou ver se alguma coisa vai acontecer mesmo nesse mês. Aí, queridos, não é assim. É aliança. E não queira fazer Deus de bobo, porque ele não é bobo. E ele sabe o que está no seu coração. Pior é isso. Não aconteceu nada. Tá vendo? É uma palhaçada. Entreguei, não aconteceu. Para de ser. Para de cobrar. Tenha responsabilidade com a sua aliança, meu irmão. Tenha responsabilidade com o seu papel como cristão, como aquele que diz que segue a palavra de Deus. Se você segue, você tem uma aliança. No momento bom, no momento mau. Mas você continua tendo aliança. E a gente não é de fazer muito isso, não. Mas hoje eu me senti à vontade, acho que eu estou à vontade entre vocês. Estou me sentindo já da casa. Eu queria chamar aqui a Lígia para contar o testemunho que ela viveu. Né, Lí? Vem cá. Não escreveu, vem ao vivo. Toma! Toma! Ah, querida, você está assim, ó. Assim, ó. Ontem eu falei assim para a Lígia. Lígia, Jesus resolveu dar uma piscadona para você. Aí ela falou assim... Ai, pastorinha, é verdade, também achei isso. Eu falei, então, já fala para ele dar uma piscadinha para mim, pelo menos uma. Mas a Lígia, gente, ela tem vivido testemunhos poderosos de grandes liberações. Mas eu vou te contar um segredo. Coração, aliança em Deus. Aliança em Deus. Faz toda a diferença. Conta, Lígia, assim, ó. Boa noite, igreja. Bom, há mais ou menos uns 2 meses atrás, o meu carro foi roubado perto da minha casa, acho que a maioria da igreja sabe. E, enfim, meu carro tinha seguro, né? E entrei com todo o processo para reaver o valor. E aí deu tudo certo, então eu comecei a procurar um outro automóvel. Mas aí eu tenho um amigo que ele... resolveu me dar um carro. Ele resolveu me presentear com um carro. E, enfim, e ele me ligou um dia, ele tem uma empresa, e ele me disse, olha, minha empresa, a gente comprou um outro carro, a gente comprou um carro para a empresa, e estamos comprando o segundo carro. E aí eu pensei, acho que eu vou dar esse carro para você. Porque a gente tem amizade, tudo, ele tem muita consideração por mim. E ele me resolveu presentear com esse carro. E foi muito especial, assim, foi um presente muito lindo de Deus para mim, assim, foi um presente de muita honra, né? E é um bem de um valor muito alto, né? Então, assim, para Deus honrar a gente não tem limite mesmo, né? A fidelidade dele, ela não tem tamanho. E agora esse carro, bom, ele está... Estou dando uma geralzinha nele, algumas coisas. Ele não está aqui fora, mas vocês vão ver ele muito em breve. Tá? Quem não viu ainda vai ver ele em breve. E aí uma outra coisa que me aconteceu... Já um tempo atrás, mais ou menos um mês, a minha antiga chefe saiu da empresa que eu trabalho. E ela expressou que estava interessada que eu fosse trabalhar com ela. Então, a gente ficou um tempo, enfim, todo um processo, né? E há muito tempo, há muitos, muitos meses, no meu coração estava orando a Deus, pedindo uma direção específica na minha profissão. E eu tinha muito desejo de trabalhar numa área um pouco diferente do que eu faço. Sempre focada em finanças, que é a minha bagagem, tudo. Um trabalho mais perto de casa, com um horário um pouco mais fixo, para eu conseguir chegar aqui a tempo, estou no culto sempre. Né? E fazer uma coisa que pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Né? O meu trabalho, eu trabalho com telecom hoje. Então, assim, é bacana, mas eu queria algo que pudesse, de alguma forma, mudar um pouco a vida das pessoas. Né? Trabalhar com projetos que tocasse a vida das pessoas. E aí essa minha chefe, ela foi trabalhar no hospital do câncer, no Hospital AC Camargo, e é uma área que ela me fez uma proposta com perfil, o perfil da proposta exatamente aquilo que eu vim orando para Deus já há bastante tempo, assim. E aí ontem, enfim, teve todo um processo durante um mês. Eu fui lá, eu conheci, a gente conversou, então foi e ontem ela me ligou já com a proposta fechada. E aí o E aí, deu certo. E era um pouco... E aí... E a proposta ainda é melhor do que o que eu esperava. Ela superou aquilo que eu esperava. Né? Em muitos aspectos, assim. E é isso, assim. Eu acho que... E foi também uma questão de persistência. Eu acho que a gente tem que persistir em oração. E Deus, ao longo de todo esse tempo, ele me deu direções de que ainda não era o tempo. Porque às vezes a gente fala, ai, não é o tempo, como assim? Né? E o nosso coração fica inquieto. Mas, assim, Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, né? E ele tem um propósito nisso, assim. E hoje eu vejo com muita clareza, eu poderia ficar aqui horas falando disso, mas, assim, eu vejo com muita clareza o porquê que demorou, o porquê que agora é o tempo certo. Né? E que eu vi aquilo que eu pude plantar onde eu estou hoje, na empresa que eu estou hoje, e aquilo que ele quer para o futuro, e aquilo que ele tinha que fazer em mim, nesse lugar que eu estou hoje. Né? Então, assim, foi todo um período assim, de meses. Né? Então, o que eu tenho para dizer hoje para vocês, assim, Deus, ele é muito fiel, ele cuida de cada detalhe, ele ouve as nossas orações, ele ouve tudo aquilo que a gente pede, ele conhece o nosso coração, ele sabe o tempo certo das coisas, a gente tem que persistir, tem que aguardar, tem que tentar olhar aquilo com olhos espirituais. Tudo aquilo que Deus tá segurando na nossa vida, a gente tem que olhar com olhos espirituais para a gente conseguir, né, entender o que ele está falando com a gente, para a gente poder viver aquilo na hora certa. Né? Então, é isso. É só isso. É isso, gente. Estou muito feliz. Meu Deus, uma pista boa. Tem que acostumar, Ligita. Pastora Ligia. Já está no meu lugar e vai pagar pizza também para todo mundo. Amém, queridos? Então, olha, traga o seu melhor na casa de Deus, na presença de Deus. Você quebrou essa aliança, peça perdão e retome essa aliança. Né? Entenda que é o único caminho das janelas do céu se abrirem sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar, Guizão? Qual que é? Vamos cantar? Então vamos, Gui. Tô fora, meu. Tô fora até em cima. Ó, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Começou da minha casa, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Ai, Jesus. Olha lá. Ah. Bom, nós temos aqui, ó, equipe tá afinada comigo aqui, hein? Tá no... Nós temos o nosso informativo do mês de julho, o mês mais lindo do ano. A todos os meus amigos de julho também. É tudo nosso, né, Sam? É um bolo só. Então, aqui, ó, nós temos mobilização do amor, família... Precisa especificar cada um? Não, não, porque você recebe aí, pega um lá fora e se antena, em nome de Jesus. Se você é daqui, se antena, né, meu irmão? Fica com a boca aberta, não. Boca aberta, entra a mosca. Fala, Sam. Ah, sim. Os discipulados nesse mês, do Rainha e dos Valentes, nós cancelamos, tá bom? Período de férias de um mês aí para vocês, né? É, só para graça. É. E agora, olha, você que é pai, nós teremos nesse sábado aqui ao meio-dia, o Top Chef Kids. Então, você que é pai, se organize para estar aqui com o seu filho. Faça um filé de pescada branca com o seu filho aqui, frita na hora, sai aquele cheiro de camarão, é loucura, né? Mas organize aí juntamente com o seu filho o prato que você vai fazer, seja de doce ou de salgado, terá toda uma estrutura aqui, mais ou menos quantas porções, Aninha? 10? No máximo 10 porções aqui para avaliação, degustação, né? Então... Lá em casa está uma bagunça que só por causa desses pratos aí. Quer fazer feijoada, lasanha. Como que pode, gente? A gente vai experimentando. Amém? Passe na nossa livraria. Tem bolo para mim? Vocês ficam tudo com essa cara de Ave Maria? Tem bolo aí pra mim? Manda entrar o bolo então, gente. Tem bolo hoje? Informação errada. Vamos cantar parabéns, então. Vem aqui. Carol, vem, Carol. A Carol faz aniversário hoje junto comigo. Futura pastora no meu lugar. Glória a Deus! Né, né, Carol? Engraçado. Olha lá, olha lá. Olha lá. Sempre tem mais uma aqui, né? Ô, Sam, você vai agitar o parabéns aqui ou eu que tenho que agitar? Olha lá, como vocês são atrapalhados, gente. Parabéns, Bravo! Ai, que vergonha! Muitas felicidades! Vai, Carol! Agora tem uma parceira!